brega do Pará. O rosto coladinho, o coração acelerar. Com as defensoras do brega, do brega, do brega. Elas já chegaram pra ensinar você dançar. Até cavalo manco aprendeu a breguear. As defensoras do brega, do brega. Chamando a multidão no toque da guitarra. Chegaram pra ensinar você a dançar. Até cavalo manco